da saudade. Na manha, na manha. Bora com o nosso Rob, vem chegando na manhã no Ponte. Me reduzir bem lá, bora. My family. Or die, or die. Desse jeito, bora, filha. Die. Nosso Rob Optimus Prime. Chega até você no Ponte da Saudade. Mega, mega, mega, mega, mega. Robson, Robson. Pela primeira vez. Robson, Robson. And I send this message. Bora, meu robô. My creators, leave planet Earth alone. Já tamo na área. My name is Optimus Prime. Optimus Prime. Chegamos. For you. Bora que tá valendo. Bora, meu parceiro Gago Light, deixa no escuro, deixa no escuro. Deixa no escuro, Wagner. Bora ver se os nossos bis estão daquele jeito. Gago, bota pra direita agora, Gago. Bota pra direita, bota pra direita, Gago. Bota pra direita, isso. Agora bota pra esquerda daquele jeito que tu sabe, bota. Bora começar o nosso hobby hoje aqui no Ponte. Bora começando as emoções. Tá valendo. Bora começando. Na manha, na manha, na manha. Bora, meu Robin. Tá bom, pra cima. Edson, Inigualável Produções. Vem num caqueado, caqueado, caqueado, vem. Vem. Bora começar a pressão no Ponte, tá valendo, vai. E toma na pressão, e toma, toma na pressão. E toma na pressão, que bora, DJ Xuxa. Já, já. DJ Xuxa. Ué. E vai no caqueado, caqueado, caqueado, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Prepara pra buzinar, vai. Bora. Ricardo Pressão da Família Pressão. Bora, menino, coração gelado, dona. Daquele jeito, vai. Isso, vem no batidão, e vem no batidão, vai, vai. Não era tu que era bandida. As molecas já estão na fita. As bandidas já começando, se acionando, senhor. É, Ju, vai. Só quem é do Robson, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Robson, joga. Eu gosto de doidar agora. Céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu. Céu, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. O teu já tá rolando. O teu já tá rolando. Tá rolando, vai. É Chopitel. O teu já tá rolando. Vai, vai, vai. É Chopitel. Eu não tô nem vendo, meu irmão. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. E a galera vai chegando. Vai no tel, vai. No Chopitel. Bora pra cima que a galera vem invadindo hoje. Pela primeira vez o nosso hobby. Aqui no Ponte da Saudade a gente detonando. Toma caqueado e toma, toma caqueado. Toma caqueado e toma, toma caqueado. Toma caqueado e toma, toma caqueado. Bora chamar o DJ, chama ele. Vai. DJ, isso... Deixa comigo. DJ, isso não é rock doido. Pra cima. Zinho GDU tá na área, meu irmão. Robson. Bora pra cima, é rock doido. Tamo na área, vai. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Mas não deu nem a liga, já tô passando mal. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando, tô passando. Pra passar a liga, só assina, papai, vai. Pra cima. Alô, Gleijão e Andrade, vem romper fronteiras hoje de rocha, tá na área. Mega Robson. Lanzinho, tá seduzindo, né, velho? Tá calor aí, tá, velho? Dá pra ver, né? Puta! E lá vem! Me chamo de DJ Xuxa. Me chamo de DJ Xuxa. Tem que vir sem calcinha pra ter no clima. Agora vem quicando! Kika, kika, vem quicando, kika, kika, vem quicando, kika, kika, vem. Kika, kika, vem quicando, kika, kika, vem quicando. Vai virando, vai virando, vai virando agora! Robson. o bom você sabe bundão, joga tudo. Bora meu parceiro Bisque na cavanagem agora. E se tá facitando, bora Bisque, bora Bisque. Vai sentando, vai sentando, vai. Que vai sentando, vai. Que vai sentando, vai. Que vai sentando, vai. Buzina! Os nossos caras de pau do Marco já estão na área. Um abraço pra vocês. Bora pra cima, é rock doido, tamo junto. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, endoidou, vai. A gente brigou, eu mandei ela embora. Eu falei que é rock doido, meu irmão. Alô, Yas, você também tá na área. Um abraço pra você. Santorini. É Chopitel, meu irmão. Fala aí, meu robô. And why we're here. Seu parceiro Bichula também tá por ali com a gente. Um abraço pra você, bora, Bichula. Tamo junto, misturado. Bichula, você tá com a gente. É. O doido chegou. O doido chegou. Joga o popô. Que disse que é rock doido hoje, Kleber! Toma caqueado e toma, toma caqueado. Vai, toma um caqueado e toma, toma caqueado. E a galera vai chegando, bora! Como eu sempre falo, eu não quero saber quem pintou a zebra. Eu quero o resto do carro, papai! Deixa comigo, meu irmão. Segura a moral, segura, segura a moral, segura a moral, bora, bora, bora. Eu dou maior valor no DJ Xuxa quando ele toca Chopitel, Chopitel, Teretetel. Mais tarde a gente conversa, meu irmão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você feriu meu... Alô, Jufração, você! Dimitri, Marcelo Soares por ali. Valeu, meu parceiro, tamo junto, misturado. Vale Rocha. Bagulho doido. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é pra... Ficha, ficha, coração gelado. Com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Alô, Glidinho Andrade, você também, minha comadre. Só de boa, né? Hoje vem com a Zinha, foi? E com a equipe, ficha, ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Só tem essa carinha, né? O que me fez chorar? Agora vai pagar. O que me fez sofrer? E a galera vai chegando aqui no Bené. Vai pra cima, o DJ Xuxa vai tocando. Toca, DJ Xuxa, vai. Toca daquele jeitinho. E bota a mão pra cima, só quem tá solteira, é. E bota a mão pra cima, só quem tá solteira, é. Cheguei, cheguei. E é tu, doida? Cheguei, cheguei, cheguei. Já tô na área. Quem é tu, desgraçada? Sou eu, cachorro, a mulher do GPS. Porra, ainda me chama de cachorro ainda, porra, tu! Hoje eu vou dali a tapinha. E dali, dali, dali, dali, dali, dali. Hoje eu vou dali a tapinha. E dali, dali, dali, dali, dali, agora dali no 14, vai! Que não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14. E bota no 14, que bota no 14, que bota no 14, bota, bota no 14, e bota no 14, e bota no 14, e bota, vai botando, vai botando, vai! Júnior Santo! Caqueado! O Rob chegou, meus caras de pau! Não adivinha! Não adivinha que o Rob vai pra cima! Pra cima! Não adivinha que o Rob vai pra cima! Não adivinha que o Rob vai pra cima! Não adivinha! Já tamo na! Não bate de frente que ninguém pode com o Rob! Vai! Não bate de frente que ninguém pode com o Rob! Não bate de frente que ninguém pode com o Rob! É Dimitri! Bebê do Polo Espetacular! Vai, toma! Vai! Vai, toma, sai dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, sai dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, sai dos pobres! Começando hoje aqui no Bené, pra cima! Vai, toma, sai dos pobres, vai, toma! Vai, toma, sai dos pobres! Vai, toma, toma, toma! Vai, toma, sai dos pobres! Vai, toma, toma, toma, toma, toma! Muito na saudade recebendo o nosso Rob pela primeira vez! Bora, meus AKP! Encaixa nela, encaixa, encaixa nela, vai fumando, vai! E só pra não dar treta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Vai fumando num careta! Só tapa, nada treta, vou fumando um careta, vou fumando. Alô, Dimitri, você também tá por ali, papai! Vou fumando um careta, vou fumando. Meu parceiro Mirim, bora bicho que dá cabanagem! Não era tu que era bandida. As bandidas já vão chegando. Não era tu que era bandida. O rock tá começando a ficar doido aqui no ponte. Bagulho doido. Bora com moral, detona. Bagulho doido. É aniversário do Alanzinho GDU. Pressão. E joga a mão. Pressão. Deixa naquela base, Gago Light. Joga a mão. Apaga a luz, deixa tudo no escurinho, porque no escurinho é muito mais gostoso. Tem como? Isso, deixa no escurinho, bacana agora. Apagar a luz do palco. Me disseram que aqui no Una tem muita mulher virgem. Todo mundo apagar. Me disseram que aqui no Una tem muita mulher solteira sincera. Muito alto. Quem tá com o celular ali? Agora o caqueado vai rolar. Vai ficar em Brasil. Vai! Meninas, olha o aquecimento. Só quem é do papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Quem é do Clube do Remo, quem acha que o Clube do Remo vai vencer hoje no Repá, dá um grito. Quem acha que o Paysandu vai dar uma pisa no Leão, dá um grito. Nem cá, nem lá, não tô nem vendo, papai. Vai. E vai fumando, vai beber. Vai fumando. Lá vem o Xuxa, meu Zoca B! Essa é mais uma produção. Eu quero ver gritar doidão agora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! E tchá tchá. As molecas já estão na... Pra cima, vai! As molecas já estão na fita. Tem muita mulher na fita hoje, não tem aí? Tem muita mulher na fita que hoje tá aqui no Ponte da Saudade. As molecas já estão na... Não é, Jufrazão? As molecas já estão... É mesmo! Se liga, você achando que eu tava com outra. Rock doido. Uma trapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí. Aniversário do Alanzinho GDU. O doido chegou. Agora com sono gelado, você terá. Aloiás digitais. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Sou eu, cachorro, a mulher do GPS. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu falei pra ti que ia ser rock doido aqui no... Se liga. Ponte da Saudade, meu irmão. Eu não mostro. Peraí, buchichinho, já vou contigo. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Aquela tua amiga Putiane, manda ela pra lá, meu irmão. Tá valendo. Marcelo Kleber do Palio Espetacular, junto também com o Dimitri. Alô, Marcelo Soares, alô, João Frazão, você. Amor, tamo junto, Nilcinho. Hoje tá em casa, Nilcinho de Rocha. Alô, Capê! Pra cima na mana, bora. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Custa... Bochechinha, bochechinha. Bora meu hobby. Se tu ainda me amas, amas. Se tu... Bora meu parceiro Ricardo Pressão, alô Miri. Tamo junto. Eu só te peço, só mais uma chance. Eu só te só mais uma, hein? Só mais uma chance. Só mais uma chance. E bora, bora, bora, que a galera vai chegando, vai fazendo caqueado, a mulherada vai fazendo caqueado. Bora, mulherada, vai fazendo caqueado daquele jeito, daquele jeito. A mulherada vai endoidando hoje, meu irmão. A mulher que não tem compromisso com ninguém, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Isso, que vem no caqueado, que vem no caqueado, que vem no batidão que o DJ Xuxa vai tocando pra galera. Vem, e vem, que vem, que vem, e vem, que vem, que vem. Lá vai eu de novo, bora. Novinha! Vai! Novinha do corpo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Mega Robson, Mega Robson. Bora mulherada, bora, bora! A mulherada tá embaixo. A mulherada tá embaixo. A mulherada tá aí embaixo sem frescura, vai! Vai, filha! E vai, filha, vai! Vai, filha, vai! Vai, filha, vai! Não para não, que o rock tá doido! Lá vai eu de novo! E agora, vai! Isso! Isso! Isso! Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo! Não para, não para, não para, não para, não para! Cheio daquele jeito. E vai botando na bundinha, vai botando nela. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai embaixo, vai. Isso. Vai embaixo, minha filha. Agora. Tira quando os mano bota. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem devagarinho. Eu falei rock doido, moral, grita aí. Então vai botando! Vai! Que bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, vai botando, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vem daquele jeito, vem daquele jeito, vem daquele jeito, vem daquele jeito. Estamos no mundo endoidando com a galera, papai, vai! Isso, minha filha, vai viver um outro amor que a gente quer rock, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, tá valendo. Ela dá maior valor. Então vixe embora, meu amor. Meu amor, preciso saber. Diz aí, diz. Onde está você? Isso, filha, vem. Que não tá aqui. E aí? Pra gente se amar. Quero te abraçar. Ah, você quer? Vai. Sentir o teu calor. Vem. Bora pra cima, já que não põe da saudade. Vem. Juntamente com a rapaziada no bate-chope. É. De um lado tem Batman, do outro tem Robin. Bora. Qualquer coisa. Podem ver. Alô, coração gelado. Uma forra hoje, né, pai? Telefone. Escutar, meu. Que vale procurar por ti. Se você me responde. É com Madre Glejane Andrade. Aluga Glass. Do quê? O que tô vivendo. Lá vem o carro prata. A polícia me levou. Meu irmão. Desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era pichação. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Alô, meu parceiro Bisco da Cabanagem. A gente representando, meu parceiro. Vem que vem, que vem, vem, vem, vem, vem, que vem. Que o Xuxa tá doido, tá doido, tá doido. O doido já tá na área, meu irmão. O doido chegou. Sem papo furado nenhum. Vem, vem, vem, vem. Toma caqueado, e toma, toma caqueado. Toma caqueado e a galera vai daquele, daquele, daquele jeito. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. 3, 2, 1, agora. Toma, toma, toma, toma, vai! ouvir. Mega Robson. Bora que a galera vai invadindo o Bené, bora! Que tiro foi esse? Foi meu irmão. Bora pra cima, bora pra cima. Escuta essa música de logo. Olha a cara do Buchecha. Daquele jeito, filho. Ela é doida. Chegou o hino no bonde, tá valendo. Aniversário do Alanzinho GDU. Tamo na área. Bora ver uma cena. Égua, já. Que isso? Pega o sax e vem mexendo. Pega o sax e vem mexendo. O sax invadindo e o uno é pra cima. Agora é moda desse. Bora, meu parceiro Dimitri. Tá tudo tranquilo, Dimitri. Olha o Cleve aí, ó. É Gilfrazano mesmo, não. Fala, o Nilcinho. É Marcelo Soares. Vem com o Mega, vem. Vem com o Mega, vem. Mega. Já estamos na área. Mega, é o Mega, é o Mega. Bora invadir que tá gostoso aqui no ponte, vai. DJ Jefferson, Júnior Eletrizante, DJ Xuxa, DJ. O caceteiro tá na área. DJ Xuxa, DJ Xuxa, DJ Xuxa, DJ Xuxa, DJ Xuxa, DJ Xuxa. Salidade moral. Tá valendo, papai. Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. Vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai, vai, vai. Fumando e bebendo. Vai bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Lá vai eu de novo. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Você me oferece bala. Bora que tá gostoso aqui no ponte. Aquele jeitinho. Alô, meus caras de pau! Pra cima! Rapaziada, os OKP vieram com o hoje aqui no Ponte da Saudade, aqui no ONU. Obrigado pelo carinho, valeu, tamo junto e misturado. Ali na sala, valeu! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Cadê o Fagner, rapaz? Era nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Uhul! Uhul! DJ Xuxa Robson e o Rob chegando, valeu Guilherme! Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Toma, filha! Longe vai ficar, e de você não quero. Ela é doida! Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta pra cima, sou melhor que você. Sem pato furado, a gente bota é pra cima! Novinha, eu quero te ver com a... Bora, minha filha. Não abandona. Alô, Yash, é contigo daí, bora. Que no ele, pra confesso, tu tem moral. Tá curtindo o DJ Xuxa, DJ. A moral, a moral, a moral. Agora pega o teu telefone e liga pra Aline e pra sua, bora, amiga. Então tu pega o telefone, bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. É, Mirim. Pra ela, pra ligar pra ela. Pra quem nessas horas o Ricardo Pressão pensa em ligar? Pensa em ligar pra alguém agora? Não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Tua amiga Putiane. Bora aí, doidar, vai! Bora aí, doidar, bora aí, doidar, bora aí. Eu quero rock hoje, meu irmão! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Kleber do Palio Animal, o nome dele! Palio espetacular, meu irmão, bora! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Nilcinho, Gilfração, Marcelo Soares, você também, Dimitri. Pra festa de aparelhagem. Todo mundo aniversário do Alanzinho GDU, é? É o patrão hoje. Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona. Ei, Yas! Os ladrão, que só coça pros ladrão. Ei, Yas! Não, aí Yas é tudo certo, pô. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Vai num caqueado, vai que vai, vai. Vai no caqueado, vai que vai no caqueado. Bora, Lanzinho, bora, Lanzinho, vai! É rock doido! Júnior Santorini. Isso vai no batidão, e vai no batidão, e vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. É o baile do moral! É o baile do moral, é o baile do moral. É o baile do moral. O baile do moral. O moral já tá naquela base, ainda não. O baile do moral. Tá tudo certinho por aqui, ainda não experimentei nada do Una. Baile moral! É o baile do moral. Eu não tô nem vendo, meu irmão! Vai! É rock doido, papai! O coração gelado dá valor! É. Licença, moça, DJ Pernambuco, essa banda em tu, garoto. Vai! Me avisando que hoje, domingão, tem Robson e Crocodilo Prime lá no Pompilho. Bora nessa, Bisque, bora nessa, Bisque. O Bisque tá lá. Tem o bumbum balança aí, então joga. Isso, isso, isso, vai. Tá trincado, tá trincado, tá trincado. É, com meu irmão Jaci. Pega, não bota o fé, já. É só pra dar-lhe um tel, tel, é só pra... Meu irmão, pelo amor de Deus, vai. O moral já botou na fita, papai. Vai, vai. O moral vai botar na fita. Bota moral. O moral vai botar na fita. Bota moral. O moral vai botar na fita. O moral vai botar na fita. Deixa que eu endoido geral, vai. Toma caqueado e toma caqueado. E a galera vai chegando, não pode dar saudade. Toca a Xuxa, toca a Xuxa. Toca daquele jeitinho. Toca, toca, toca, toca, toca. Vai tocando. Por onde eu vou? Assim é! Sem você, não aguento mais viver assim. Vixe, embora, meu irmão. A noite cai. Ai, papai. Não te encontrei. E aí, filha? Meu amor, não dá pra te esquecer. E aí? Eu vou com o som, o poderoso cobra. Toma, tio. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou com o som. Eu sei que tu dá maior valor. E quando o Xuxa puxa essa aqui, a galera relembra. Vai, vai, vai, vai. 3, 2, 1, vai. Ó! Oh! Virando, virando, meu socapé. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. De novo a ligação, hein, Ricardo? Tá tudo combinado. Tá te perseguindo, vô. E a galera aqui não para. Bora, Lanzinha, GDU, manda um áudio pra ela. Bora, GDU. Eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber? Ouviu falar do... Vale, Dimitri! Só... Alô, bicho, que dá cabanagem, ó, capé. Vem ver, do badalação ela bebê. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver, tu badala só ela bebê. Pra que a galera vem invadindo, é rock 2, Tony V. Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu AP. Todos invadindo. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Rainha tirando, dela e pra cá. Rainha tirando. É daquele jeito, papai. Essa vai para o DJ de aparelha. Hitmet! Hitmet! Vai! Isso é tempo do Roberto Vilar, ó. Vai. E é pra endoidar, vai. O maior sucesso em Tecno Melody. Bora, meus HP, cara de pau no mato. E aí? Tá pressão. Eu sei que você gosta, minha filha, vai. Valeu, meu parceiro Guilherme, o homem da mídia. A voz que é conhecida em todo o estado do Pará hoje tá com a gente no apoio. O animal também é Caltrim. Ai, filha. É Caltrim, é Caltrim. O animal também. Meu patrão Nelco também, dos Mega Massacre, também tá na área. Valeu! Bora, meu hobby! Robson. E aí? Mega Robson. Tem que ser na manha, tem que ser na manha. Tá chegando o nosso carnaval. A gente vai tocar em vários blocos. Tem Ouro Robin, tem Crocolouco juntamente com o Crocodilo. Tem muito bloco. E Belém do Pará. E avisando que hoje, domingão, tem Crocodilo e Robson. Nessa o bicho que tá na área, né, bicho? De rocha. Lá pelo Bobilha Curte. A nossa domingueira é foda, mano. De rocha, hein? Pra cima! É, DJ! Robson! O moral tá na área, meu irmão. Eu adoro Belém do Pará e hoje vim conhecer esse tal de Robson. Então vem-te embora, caceteira, que é todo mundo junto e misturado, meu irmão. Vai! Levanta a mão pra cima e faz o sinal da... Levanta, vai! Teiro. Tava num baile muito louca, a fim de se envolver. Tu só tem 18 anos, não te vai... Leijinho, Andrade, minha comadre. Acontecer. Ai, Ju. Vai dar PT. Digo Neves, vai! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar... Ele tá na área, para aí, Neves, você chega mais perto, ele tá muito longe, pô. Vai dar PT, vai dar... Alô, meus caras de pau! Vai dar PT, vai dar... Coração geral. Vai dar, alô, Miri. Vai dar PT, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Eu não quero ver a mulherada parada de jeito nenhum. Aumenta o volume do paredão aí. Vai. Rita, bora, Ricardo Pressão, como é que é? Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, o Xuxa dizia: bota, filha, bota. Vai no batidão. Bota. Baixa daqui de cima, fica mais bacana de rocha. Fica melhor, daqui. Tu sabe que o robô é teu. Bota. O robô de olhos vermelhos, ele tá lá o bradão, hein? Bota, vai. Levei ela pro motel. Isso, domingo. Bebi todas e fiquei bebo. Pegou isso antes do pompilho? Tudo aconteceu dentro do banheiro. Agora no ponte, vai. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Bora, bicho da camaragem. No cabelo dela. E aí? Ela de piranhona. De lá dela, toma, vai. De costa ela, toma. De frente ela, toma. Deita dela, toma. Ele disse que ele vinha velho mesmo. Toma. De frente ela, toma. Toma, vai! Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tô com... Alanzinho GDU, daqui a pouquinho vai estar naquela base, eu não tô nem vendo. Tem um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra... É nóis, bicho, que bora. Pra baixo, senta porra, vai caralho. É Aldair Playboy. Aumenta o volume disso aí, ó. Que é isso? Vai. Agora eu quero ver, vai. É o Pique. Bora que a minha filha vem descendo, bora. Vai quicando, vai tentando. Vai quicando. Vai. Jogando a bunda, vai quicando. A mulherada não para. E vem no caqueado, e bora as tardes de tarde. Vai, vem no caqueado. Solta o viado que existe dentro de você, meu irmão. Vai! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Isso, e vai no caqueado, caqueado. Agora tá valendo. Vai. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva, ó, capê. Alô, Igu Neves. Encostando. Coração gelado, uma forra hoje, né, coração? Porra, bem aqui, coração. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, quero ver quem vai levar iaz hoje. Não dá nada nem ali, não tá? Deixa uma vez. Desculpa. Vai quicando. Quicando. Bora, filha. Sentando. Alô, bisque da cabanagem. Isso. Quicando. Vai. Sentando. Vai. Isso. Vai que vai na manha, pô. Vai, agora, vai. Vai quicando. A mulherada não para. Aniversário do Alanzinho Gedeu, bora Marcelo Soares, Kleber do Palio Espetacular. Alô, Dimitri. Ao lado do Leila Drizante, também é meu parceiro Liozinho, Anjo Brasão. Bora, meu Zó Capelo e com Neves. Vocês querem me deixar doido, hein? Ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Ei! Ei! Que tiro foi esse, viado? É o bonde do Teitei. Ela não precisa de play porque já vive em automático. Pensa que eu não. Bora pra cima, bora! Tanto problemático. Isso. Eu avisei. Essa cintura de elástico merece refletir. Eu acho. Eu falei rock doido aqui no Bené! Os DJs Xuxa, eu! Júnior Eletrizante, tá por ali, e o performático DJ Jefferson, daqui a pouquinho dele, vai. Fazem a festa no Robson. Lá vem ele, vai. Se liga, você achando que eu tava com outra. Bora ostentar, bora. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. É bisque. Com esse ciúme aí, não. Bate no teu peito e diz que é o teu sonho depois do croco. É o Rob. Hoje ele tá no Robson. Uma vez a discussão, tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão. O Kleber do Palio espetacular, agora é espetacular em tudo. Espetacular. Se eu tiver. Bora, Jufração. Não vou perdoar Marcelo Soares. Ei. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Hoje ele é sincero. Eu vou comer também. Hoje ele tá sincero. Eu vou... Sempre, né, Marcelo? Ei. Sua amiga Putiane. Eu vou comer também. Sua... Olha, Nath, Marcelo ali. Eu vou comer também. Solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane. Eu vou comer também. Suas amigas Putiane. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não. Bora invadir o ponte da saudade, Robin, na parada! Não dá mais. E era! Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não. Meus caras de pau por ali, um abraço pra vocês. Obrigado a toda a comitiva reformada e balançando geral. Outra. Juntamente com a Bate Chope, hoje do lado tem o Bate, uma do outro e o Robin, é mesmo? Tô pra ela ver. Te dá aí, tchau, e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Me atiça, porra. Cuidado pra elas não te dar. É o fim do mundo hoje, meu irmão. Vai com suas amigas pra lá. Vai, vai, vai. Cuidado pra elas não te dar. Perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar. Perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Abusadamente. Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum. Ela vai pingando. Bum, bum. Bora, minha filha, bora. Bum. Bora que a mulherana que quer rock hoje vai dançando até o chão. Abusadamente ela vem batendo. Vem pra frente, joelho. Ela vem quicando. Vem quicando. Ela vem tremendo. Vem dançando. Bum, bum, bum, bum. Vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Azinho Badalado é o nome dele, papai. E a partir desse momento. Aí é perigoso. Tá caindo por um. E a partir desse momento. Tá caindo por um. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E vai, que vai, que vai. Bum, bum. Que vai, que vai, que vai. Que vai, que vai, que vai. 3, 2, 1, vai, vai, vai. Open the checker, vai. Open the checker. Bora invadir, bora invadir. Vai, open the checker. Elanzinho, como é que é? Ensina inglês. O Elanzinho tá muito alegre hoje, mano. Vamos ensinar inglês pras pepetas. Elanzinho, assim, ó. Vai, open the checker, vai. Open the checker, vai. Open the checker. I love you, chuchu. I love you, chuchu. Que coisa, ele. Então senta no peru. Tem pelo menos uma parada. Então senta no peru. Vem no rabetão. Pra cima. Vem, filha. Messi lá novamente. Messi lá novamente. Vixe, embora, meu irmão. Vem. Bora que a galera gosta de gostar hoje aqui. A parada é desse jeito. Tá, tá, tá. Para meu hobby. Apaixonadão, dão, dão. Dão nesse bundão. Vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão. Vai rabetão. Para que o nosso hobby sou pela primeira vez aqui no Punch da Saudade hoje. Prazer. Juntamente com a Bate Chope. A rapaziada vem chegando na nossa festa. Me falaram que é até 7 da manhã aqui no Punch. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu não tô em casa, a mulher tá lá, não tô nem vendo. Vai, malandro! jeito, vai. Vai, malandra. Ui, ai. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Alô, meu parceiro, amigo Neves, está na área. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Ui. Desce, filha. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Bicho, embora, vem. Ai. Cê aguenta. Se te olhar, desce, quica até o chão. Eu sei que tá fim de rock hoje, vira. Bora, bora, bora, bora. Desce, rebola gostoso, limpinho na minha olhada, eu te pego de jeito. Quando o Xuxa bota atrás. Taca, taca, taca, taca. Vai! Isso, rebola gostoso, limpinho, te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo, é. E aí? Robson. Bora, meu hobby! Mega! Robson. Lá vai eu! Tá valendo, tá valendo! Nunca que a não vai batendo a bundinha, vai batendo a bundinha, vai batendo, vai batendo, vai batendo, bate, bate, bate, bate essa bundinha, bate essa bundinha. 3, 2, 1, tá valendo! Bora pra cima! Pra cima! Quem é que tá na área? Robson. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barra. Bora, meu Zoca P! De rocha! Não existe nada, somente Deus. Toma, Chi! Pra nos separar. Cago lá e chama o nome dele. A gente se ama. Aonde tu pega ela, gado? Na cama ou na lama. Eu respiro você. Cadê o bochecha, hein? Em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar. Mesas estão liberadas pra galera, tá bom? Não são pagas não, tá bom? Rapaziada que tá querendo mesa aí, tá bom? É liberada a mesa. E a galera pode pegar a mesa à vontade, vai! Bora, Pugido! Da saudade, galera! Vai! Bora que é rock doido hoje aqui no Bené, meu irmão. Tamo junto! Pra cima, vai! Se um dia eu chorar na madrugada, chegou. Tô na área, velho. Como é o nome dele? DJ Xuxa. Todos os dias quando acordo eu te abraço. Moral! Ouvir tua voz pela manhã. Alô, Kleber do Palio Espetacular! Bora, Nilcinho, bora, Ju, Brasil, alô, Igor. Coração gelado, aniversário do Alanzinho GDU. É o fim do mundo, né, Ricardo? De rocha. Tá? Estribado, Ricardo, pressão hoje. Nunca mais, nem brinca de ficar só. Nunca mais. É tão gostoso te amar, dona do meu coração. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, você é meu coração. Tudo seu é meu coração. Tudo seu é meu coração. Tudo seu é meu coração. Então bora de marcando, bora, bora, bora, bora. Que você tá aqui, lembra de uma pessoa no tempo de escola, aquele tempo distante. Tá aqui hoje no Bené. Então você vai relembrar agora com Mega. Mega, Mega. Robson. Vai! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Tamo junto e misturado de rocha. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Égua mirim, não acredito. E o meu coração é o fim do mundo mesmo, hein? Forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, porque se foi. Que isso, que isso? E agora passou. Para meu parceiro Marcelinho, me avisando que hoje tem Crocodilo e Robson lá no Pompilho. Croco Rob, o clássico de Rocha. Ó, que do. Tudo passa quando eu lembro. E Marcelo! Ô, capê! Voltar pra mim. Edson, Inigualável Produções. Dá-lhe meu hobby.